Autorizado o ingresso, pista no 7, reporta alinhada e pronto, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, livre decolagem pista no 7, vento no 9, 0 graus, 8 nós. Lima Kilo Bravo, decolada 02, controle 1208. 208, bom dia. Valeu. É o Papa Tango Lima Kilo Bravo, bom dia. Padamos Lima Kilo Bravo, que me mantenha 100, saí da Momo. Valeu, Kilo Bravo. Prossiga. Quando possível, aceita voar direto com a Rira de Lima, Kilo Bravo. Kilo Bravo, mantenha o perfil da saída da mão. No Bravo já encontrei os lojas, modifica da presente, acende o nível 105, continuado de barreiras, 1105. Aquilo Bravo, modificado ao 0903, que mantém 1905 na proa de barreiras. Aquilo Bravo, como se chama para pouso? 1-1-0-5. 1-1-0-5, copiado. No 961, na escuta. Oxigênio 2-1-1, autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, via. Upper November 857, restante conforme. Nível 360, saída da El, Leda, após posição Irume. Decola da pista 1-0 com curva direita, código 5055, controle no 208. Pronto, pushback, acionamento, achando 62 no ar. 963, bom dia, autorização para o Daniel. Voo 963, autorizado o CA Bravo Golf Lima, via Upper November 857, restante conforme, nível 360. Saída da AEL, Leda, Morte, roda 10 com curva direita, código 5062, controle no 208. Voo 19, confirmando a saída será da AEL, Leda e Rui. Código 5062, controle no 208. 963, autorizado Galeão, 360, Super November 857, decolando 0 pela direita, Nadael, Leda, Irumi. O controle 208, transponder 5062, voo 963, está na posição. Correto, chama pronto, portão 09, voo 963. Portão 9, já está pronto para o direcionamento. Controle, está 43 milhas da Zona Oeste, eu levo aquilo grau. 09, está ali, chama o táxi. Lima, Lima, Lima, aquilo bravo, sim. Para informação em alerta, chame na frequência no 288, só temos que ir no 35, decimal 3. Para o táxi, decimal. Firma a posição. Eu estou na 5 Lima do Pat 3. Estou querendo ir para a posição principal. Pat principal, posição. Tente, autorizado início, reporte para ingresso Pat principal, Alfa Yankee Golf. Está ok, iniciando. Confirmando com você. Paulo Salvador, azul Papa Romeo Alfa, Yankee Golf. Confirme. Posso iniciar com reboque? Alfa Yankee Golf autorizado, reporte para ingresso, parte principal. Ok, iniciando. Salvador, bom dia, Golf, bom dia, senha. Informação hotel. Bom, 865 autorizado. Confirmando, é Brasília ou é Natal? Brasília. 865, autorizado Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, via peso 197, restante conforme. Nível 360, saída Arbor, após Elefa. Decola da pista 90 com curva direita, código 5067, controle no 208. Saída Arco, eleva, insere a cabeceira, decola com o seu direito, 0.68.2.08.2.8.4. Chama pronto, pushback acionamento 0.48.5. Camarada, obrigado. Pronto, contato com o 963, então, 2 a bordo, 3 horas e 50 Campinas. 963 autorizado o táxi via parte principal, Índia, ponto espera torre no 9.95. Ajuste no 014. 14, 4, 5, ponto espera 295, ponto de 963, obrigado. Tráfico Oceaneiro 6225, Centro de Informação Hotel, bom dia. Hugo, confirmando, Oceaneiro 6225, Brasília, confirma. Afirmo. Autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, para o Oceaneiro 6225, via Peso Luna 7, restante conforme, nível 380. Saída Arbor, Elefa, decola da piscina 0. Curva direita, código 5071 e controle 208. Positivo, autorizado 380 para Brasília, aerovia Presulu 17, conforme autorização, a saída Abu Elefa. Decolando a pista 10 com curva direita, transponder 5071 e controle de saída 1208, Ocean Air 6225. Correto, chama pronto, pushback, acionamento. Batalhamos, obrigado. Solo aqui, o azul, Papa Yankee Golf, ponto de espera do par 3. Ciente, mantém a posição, Alfa Yankee Golf. Ok, ciente, mantém a posição. Oi, bom dia, 963, pode esperar pronto, dono zero. 963, bom dia, autorizado a linha de colapso 0,190 graus, 089. 9018, via alinhar e decolada, 0,963. Bom dia, Xanen 6211, na posição 3, 621, aguarde. Aguardando. Confirmando 6211, tá livre no 03, chame táxi. Confirmando então, agora livre, despegue a planeta, portanto, 2 1 Primeiro 2 no setor 1865, aguarde. Controle Salvador, bom dia, Gol 963, decola, passa 1500 metros. Bom, 963, bom dia, contato radar, sobre polo 360, via saída da Elfa. Via saída da Elfa, 360, 963. Puxa, 62, não confirmo, vai iniciar, pushback. Assim, onde o pessoal conseguiu tirar aeronave, a gente consegue iniciar. Seguinte. Aguardando para isso. 865, fazer a reação simultânea, puxa até o Tramé. Confirme. Muito bom, 865. Pode iniciar o posto de montagem. Deu pra ver isso aí. Negativo, 865, aguarde autorização. 62, Zona 1, acionado, pronto para o saque. Informa, 146 a bordo, tem 3 horas e 5 de autonomia, alternando Guarulhos. Frequência 251, alternativa 33, decimal 25. 340, 251, 3325, 963, bom dia. Afirmativo, táxi autorizado via Índia, no ponto de espera, 2325, ajuste agora em 62 ou 9. O 865 ciente, aguarde a aeronave da Oceania liberar a retaguarda, pode ser autorizado. Bruno 865, autorizado por Chibeca, acionamento no 04, chama o táxi. Alfa Yankee Golf, mantém a posição na entrada do pátio principal. Sim, solo Alfa Yankee Golf, mantém a posição do pátio 3. Salvador, bom dia, Xané 621, ponto de espera, Cateiro no zero, pronto para decolar. Xané 621, autorizado ALL, colapso no 0, 200 graus, 069. E assim decola, pista no 0, Para o táxi, 75 a bordo, 3, alternativa é Palmas. Firma só a autonomia? 3. Autorizado Índia, ponto de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste no 095, gol no 865. 095, ponto de espera, 895. Lembrando, Oceanair 6225, clear to pushback and start, gate number 6, coming for taxi. Clear for pushback, and now contact 6225. Alfa Yankee Golf autorizado para seguir até o portão 1. Sim, só Alfa Yankee Golf, dando continuidade ao rebote da produção 1. Confirme. autorizado ali a manter pistão 0 com 965. ONU, decote 39, controle 20, décima 8. ONU, 20, décima 8, grato, até a próxima. Controle Salvador, bom dia, Xané 62, ONU, ONU, decolado na sua escuta. Oi, ONU, ONU, bom dia, contato radar, subindo para o 360, Rui e Leda. Subida 360, direto Leda, da presente, 62, ONU, ONU, muito grato. Alfa, Alfa, Golfo, Sanjado, é boa posição. Correto, chamo, ciente. Oito, meia, cinco, decolos, quatro, um, no controle, 20, décima, 8. 208, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, eu vou 8, meia, cinco, decolos. Sono 865, bom dia, contato radar, subindo para o 360, após 2000 pés, oi, elétrico. 360, 2000, vou direto elétrico. 625, clear to taxi into hold point of runway 10, wind, the altimeter settings 1015, and Tower 118.195. Perfect, you're holding point up around 10, holding point 1.395, 6225. Roger, 1649, desça para 2000 pés, o ajuste 1015, está autorizado o ILS, que reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no 649. Chinesic 225, wind 190 degrees, 06 knots, clear the coast and nose it. Clear the coast 10, Chinesic 225. M621, chame centro Recife, na frequência 0251, alternativa 33, decimal 25. Ok, 621 com Recife agora, 1251, alternativa 325, chame a 621. A 225, decolou de 46, controle 20 decimal. 1025, 225, thanks. Centro Recife, na frequência 1288, alternativa 35, decimal 3. 288, 3575, bom dia. Salvador Departure, Engineer 6225, Arbor Pass, 1600. Bichané 6225, Arbor Departure, climbing to 5380. Arbor, climbing to 5380, Ocean 6225. 6225, fly a left position. Clear direction, left 6225, thanks. Salvador, bom dia, do Alfa e aqui Kilo. Bom dia, senhor. Alfa e aqui Kilo, está no pátio 3, solicita reboque para a posição 2 do pátio principal. Principal 9 e 5. Os últimos 5. Confirma, está no pátio 3? Afirmativo, no pátio 3 para a ponte 2 do pátio principal. Gente, autorizado início, reporte para ingresso, pátio principal, alto e aqui. O trem está abaixado e travado agora, o 649 tem que pouso. Paulo Salvador, azul Alfa Yankee Kilo, pronto para ingresso, a parte principal. Autorizado ingresso, reporte no término Alfa Kilo. Afirmativo, autorizado, reportará ao término Alfa Yankee Kilo, obrigado. Nova sala 52, direita, som 2011. Sono 2011, na minha capa 89. 5 decimal 3. Calling Recife at 128.8 or 1353 Ocean 6225, thank you. 135.3. 1353, okay, thank you. Follow go no 649. 1949, confirmando go no 649, autorizado a Alfa, reporte a Santa Juliette. Alfa, reportará antes da FNH, no 649. Atenção Juliette, voo no 649. Voo no 649, ingresso Juliette, ponto 05. Juliette 05, no 649. Solo Toma 2, o Alfa Yankee Kilo finalizou o reboque para o 22. Muito obrigado, senhor. Um bom dia. Gente, bom dia.